1, 2, 3, 0, controle. Como 230, controle. Como 230, controle Salvador. Chegou 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3, 0, essa é a identificação dessa via chegada de PIP 1 para 4.000 pés. Ajuste no 0, 1, 5. Após o PRIM, autorizado Serra Vitor 362, o procedimento é RNAV da pista 28. Após o PRIM, 362 para a RNAV, está ciente. Descendo via a RNAV da 28. 4 mil. Romeu Charlie Alpha Foxtrot, não há tráfego conhecido no setor a reportar. Frequência livre para a coordenação. Eu, meu Bravo Oscar, livre acionamento, chame táxi. 04, chame centro Recife, não 26.0, alterna 128.8. 26.0.228, bom dia, alterna Caboclo, centro 3304. Oi, bom dia, alterna 3.63, confere da 28, pronto. Dia tá 3663, autorizado a decolar, da 28. O vento é 240 graus, 05 nós. Decolagem da 28, tá Romeu Hotel Golf Charlie, contato radar 7.6 milhas, nordeste do VR Salvador. Você vai prosseguir direto para Ceasa ou manter a linha do litoral? Hotel Golf Charlie, reporte 1.500 pés na Praia do Forte. Oscar, táxi, táxi até a Papá, chame para o cruzamento da 17. Aos 34, controle Salvador 20.8. 208-3-63. Dobra Vosca, táxi autorizado via 17. Chame alinhado e pode para decolagem. Autorizado via 17, chama alinhado. Essa proa 10 ideal é voar à esquerda, proa de Leda ou Morte Vacinada. 2663, contato radar na decolagem, subo para o nível 340, autorizado para o Geleda. Direto Leda, está 3.6. Por a voz que o senhor aguarde só um instante para iniciar a decolagem. 3663, aguarde. Decolagem autorizada da 17, o vento é 240 graus, 4 nós. Dois, três, zero, iniciando a renave da 28. Bomba 230, reporte nacional estabilizado. Vai apartar. Zero meu Golf. Zero meu Golf, prossiga. Afinado no Neymar, próximo a decolagem. Pode fora do solo, não há tráfego a reportar. Hotel Romeu Gosto. Formará solo, Hotel Romeu Gosto. Meu Bravo Oscar decolado aos 37. Controle agora 1208. 208, bom dia. Bom dia. Romeu, Bravo Oscar, contato radar, decolagem, peça 2000 pés, via saída Arbo Uno, suba para nível de voo 200. Sobe para o 200, saída Arbo Uno, Romeu, Bravo Oscar. Chega a coordenar para a direta quando possível, para o destino. Mantenha a saída, guarde. Escuta. Autorizado descida para 2500 pés, Senegal, na 095. Autorizado para o procedimento, 1500, 230. Tony, Papa Romeu, até o meu Golf. É o Golf, prossiga. Eu coloquei em imagem, está no CEASA, sobrevoo inicialmente vai ser Camaçari, ciente da área proibida. Após BR-324 a 500 pés na sua escuta. Sim, a gente vai permanente do controle e confirma o tempo total de voo. Vai ser de uma hora, senhorita. Tempo total de voo? Uma hora. Copiado, uma hora. Submantenha nível 2, correção, nível 320, que dá presente, está autorizada para hoje para o base. 320, direto para o base, muito grato, senhor Liceu, 3663. Está brisado, 230. 6230, controle ciente, chame a torre, frequência 198, decimal 95. 95, bom dia, obrigado. Bom dia. 230, estabilizada, RNAV 28. Do ano 230, ajuste no 0 no 5, o vento é 240 graus, 05 nós, pouso autorizado na 28. Pouso autorizado 28, 230. A gente ainda mantém a saída e aguarde a autorização para voar direto, deixando. Sim, você não escutar. 3663, chame Recife, frequência 125.1, alterno 28.35. 251, alterno 2835, obrigado, bom fim de semana, tá terminando. Comente. Sala ideal, hotel Wolf Charlie. Hotel Wolf Charlie, isso em condições visuais, NH 015 para 1.500 pés via corredor. 1.500 pés via corredor, hotel Wolf Charlie. A nave da Gol, na curta final, da 28, está autorizada a manter a mesma. Mantém a mesma. Controle Salvador, bom dia, Fena 6250, informação hotel. Afirme, quem manda o Globo para o controle? Boa, Fena 6250. Xené 6250, sendo identificação, dessa via chegada TPP1 para nível de voo 120. Desce via TPP1 120, 6250. Cara, do toque ali, 2 a 3 nós, tá? Vento de causa. Pegou no 230, então considere o solo aos 4-3. Chame solo 21 no decimal 9. 219, pode. Na 312. Autorizado a decolar na 28, venta 240 graus, 049. Decolado aos 4-5, chame o controle em 208. 208, graças. Xané 6312, contato radar na decolagem, suba a via saída ROM para nível de voo 350, mantendo o eixo da 2500 pés. Da 2500, mantendo o eixo, a costa da ROM, quando você teve coordenada direta na caixa. Controle, eu tava com a Hotel Romeo Golf, prossiga. Tá saindo de Camassari. Próxima água clara, 500 pés, na sua escuta. Controle ciente. Muito bom dia, papapá, Brava com Romeu, se posicionando com a cidade da 28 lá. Papapá, Brava com Romeu, está autorizado a decolar da 28, o vento é 190 graus, 62 de nós. Liga a decolar da 28, Brava com Romeu. Mantenha a saída e aguarde coordenação com o Recife. Com o Romeu daí? É o que você vai, o senhor está restrito, deverá manter 5 mil pés até 20 milhas em Salvador. Se falhar as comunicações, execute a saída San Vuno. Ok. 5 mil até quantas milhas? 20. 20, ok. 2 decolagem é 28. Está iniciando para lá com ela. A 6250, autorizado descida para nível de voo 060. Se tiver condições, voe na proa da posição ITAP. Está a 32 milhas, a radial 230 de Salvador. 6250, 060, já está voando ITAP, senhorita. O ILS é 3 a 10. Salvador, bom dia, tá, Brava Eco Romeu, decolou na sexta. Brava Eco Romeu, contato radar decolagem, suba para nível 280, atingir 2 mil pés, curva à esquerda na Prodileira. A esquerda, Prodileira, Brava Eco Romeu, vai com referência, a curva à esquerda vira uma formação na nossa frente aqui, o Brava Eco Romeu. Gente, a esquerda na Prodileira. Romeu. A 250, desça para 2 mil pés, que negão na 015, e ele é sexo da pistão na 0 autorizado, informa quando estabilizado. 2 mil com 1015, e ele é sexo rei, portão estabilizado. Charlie, na posição praia do Forte, Baker Street. Controle ciente, autorizado descida para 1.000 pés, prossiga via corretores, reporte ingressando no corredor Interlagos. Portará Interlagos, descendo para 1.000 pés, até o Forte. Caminha 312, chame Recife, frequência 125.45, alterno 26.85. 255, 685. Tá, meu Golfo, confirme a altitude que mantém. Tá mantendo 700 pés, senhorita, vai descer agora para 500. Sente. Mexendo a 6250, informo o tráfego de baixa forma, posição de 12 horas e 6 milhas, mantendo 500 pés, não interfere na sua aproximação. 6250, sim. Estabilizado LS, o da 10, o 6250. Sim, Xoxana 6250, chame a torre, frequência 198.95. 295, obrigado. Salvador, bom dia, 6250. Bom dia, Xoxana 6250. Informo o ajuste 1015. O vento 200 graus, meia dúzia nós, pouso autorizado na 10. 102.206, o vento está livre, pouso na 10, meia dúzia. Tive informe se receber algum vento de cauda, é que o vento na 28 estava um forte vento de cauda, o vento de superfície da 28 estava para 10 e o da 10 para 28. Tá ciente, vai reportar. Controle Salvador, é o papapá, Brava com Romeu. Prossiga. A Fazleta autoriza voar Vutno, poderia coordenar junto ao centro? Bravo Eco Romeo, coordenei agora com Recife na frequência 125.1, alterna 128.35. 251-2835, Bravo Eco Romeo, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia. Azul 2780, sinto da informação. Bom dia. Azul 2780, bom dia. Sendo identificação, desça quando no ideal para nível de voo 050. Autorizado voar da presente na Projetap. Quente quando no ideal, desce para o 080, da presente voo a ITAP. Azul 2780. Nível 050. Chame o 250 no solo ao 59. Chame o solo 21 decimal 9. 19. Olho Hotel Golf Charlie em Interlagos. Quente, reporte na SEAS. Nós não conhecemos aqui bem a região. Você poderia passar o fixo? Hotel Golf Charlie SEAS é a mesma posição da antiga rotatória, conhece? Na rotatória, sim. Em frente ao portão ali da rotatória. Salvador, muito boa tarde, o 2171, tá pronto após a operação 1-0. Voo 2171, autorizado decolada 1-0, vento é 1-9-0 graus, 62 nós. Autorizado decolagem da 1-0, gol 2171. Controle confirma o hotel Golf Charlie na proa de da rotatória? pela posição portão rotatória, Hotel Golf Charlie. Hotel Golf Charlie, tá visual com a pista no 7? Afirmativo. Firme? Afirmativo, Hotel Golf Charlie. Sim, chame a torre frequência 198, decimal 95. 19895, Hotel Golf Charlie. Torre Salvador, bom dia, Papa Romeu, Hotel Golf Charlie. Hotel Golf Charlie, bom dia, autorizado final da 17, forte. Final da 17, Hotel Golf Charlie. O gol 2171 na decolada 04, controle 120, decimal 8. 1208, obrigado, boa. Salvador, gol 2171, muito batalha. Gol 2171, contato radar na decolagem. Subovia, saída São Vuono para nível de voo 360. Subindo para 360, arbou o ano, gol 2171. Controle, agora travou o gol. Prossiga. Encerrando sobrevoo, retorne em mar pelo setor norte. Gente, na escuta permanente, reporte visual com RMAR. Reporte lá visual com RMAR, até uma agora. Patango Eco Zulu November, contato radar, 60 milhas, sudoeste do VR de Salvador. Mantenha-se em condições visuais, na patrulha do farol de Itapuã, reporte quando o Miguel de descida. Possível a prova de linha para o gol 2171? Gol 2171 foi lido. Modo linha o gol 2171. Hotel Romeu Golf já visual com RMAR. Gente, Hotel Romeu Golf chama a torre frequência 198, decimal 95. Vai chamar a torre. É no solo 07. O senhor vai para qual pátio? Positivo, pátio 5, via papá, eu sigo o táxi, reporte no corte. Lê frequência após o corte. A gente vai informar a Infraero, caso o senhor aviste também o fiscal do pátio, ele se encontra aí no pátio 5, numa viatura amarela. Torre, Papá Romeu, até o meu Golfo. Até o meu Golfo, prossiga. Tá visual com a imagem já para pouso. Tráfego reportar, até o meu Golfo. Informe no solo controlado. Informar solo controlado, até o meu Golfo. Salvador Oeste 2780, livrando 170 para o 0.5. Tente autorizado descida para 2.000 pés, QNH no 0.5. ILS é que ser autorizado em forma estabilizada. 2.000 pés, no 0.5, ILS é que ser reportado estabilizado. O azul 2780. Frequência livre, até o meu voo. Controle, poderia confirmar o ajuste para o azul 2780? Legal, no 0.5. No 0.5, obrigado. O 2171, chame Recife, frequência 125.1, alterno 28.35. Confirme a primária para o gol 2171? O 2171, primária 125.1. 125.1, 12835, obrigado, boa. Passa nível 080, condições de completar a aproximação. Haveria possibilidade de efetuar um 360 no setor aqui, está completamente visual, 2780. Está autorizado no atraco com curva à esquerda. Ciência, obrigado, 2780. Novembro, Medel. Consumo Novembro, desça até 2510, que negar no 0.5. Novembro. Bahia, levantando do Romeu Romeu Oscar, ataque 4, acionado, só para o táxi. Está Romeu Romeu Oscar, táxi autorizado, chame no ponto de espera da 17. Ponto de espera da 17, o Romeu Romeu Oscar. Romeu Oscar está autorizado a alinhar e manter a 17. Romeu Oscar, após alinhar, está autorizado a decolar da 17. O vento é 180 graus, 07 nós. Gol 094, aciona identificação, desça via chegada Bomed 1 para nível de voo 050, informe velocidade. Sendo Bomed 050, está com 2509, gol 094. Gol 094, reduza para 2509. Reduzindo 2509, gol 2509. Autorizado. 094, autorizado. Autorizado, 094, obrigado. November Romeu Oscar, decolado aos 18, autorizado o corredor forte, reporte passando a final da pista 28. Autorizado o corredor forte, reportará livrando a eixo da 28 no November Romeu Oscar. Inicialmente. Salvador, o azul 2780, estabilizado ILS X-Ray da 10. Pri azul 2780, aguarde a autorização de pouso, ajuste no 015. Temos um tráfego cruzando o campo a mil pés. Aguarde a autorização. Ciente, aguardando a autorização, azul 2780. 28 November Romeo Oscar. 7 November Romeo Oscar, mantenha a linha do litoral norte. Chame o controle, 120.8. 208, obrigado. Azul 2780, tráfego já superado, pouso autorizado na 10. O vento é 200 graus, 059. Pouso autorizado, azul 2780, confirme o vento. Vento, no momento agora é 190 graus, 059. 190 com 05, o azul 2780. Pedro Forte, quando possível ser chamado para pouso. Estima pouso 17-15. Copiado 17-15, ainda mantenho no meu pé. Deixa meu pé, não sei se... Batango Exo 90, desça para 1.500 pés, que negar 1.0, 1.5. 500 pés em novembro. Arthur. Bom, comando, abraço. Valeu. Controle ciente, Papatango Eco Zulu 90, chame a torre na frequência 118 decimal 95. 295 a torre, novembro. 270. Torre Eco Zulu 90. Eco Zulu 90. Tá voando aqui, final da 35. Seja autorizado, gira base para 35, Eco Zulu November, o ajuste 10 no 5 e o vento 170 graus, meia dúzia de nós. Reporte na final. Reporte na final, November. Controle ao November Romeo Oscar, autoriza liberar a subida e ascensão pelo 055. Papatango November Romeo Oscar, autorizada ascensão 055. Reporte a 20 milhas afastado de Salvador. Confere? November Romeo Oscar, autorizada ascensão 055, reporte 20 milhas afastado de Salvador. Afirmativo, autorizada ascensão 055, reportará 20 milhas de Salvador. Muito obrigado. Controle Salvador, azul 4207, vai passar 2506. Azul 4207, acerta a identificação. Dessa via chegada Bonf para 4000 pés, que negar o 0095. 4000 0095, solicita se possível Prodituna e liberação das velocidades azul 4207. Azul 4207, quando tem a chegada, é o número 4 para aproximação. Azul 4207, sim. Bônus 094, 60 para 50. Afirma, desça para 2000 pés, que negar o 0095 e redução a 909. 1500, 2000, reduzindo, bônus 094. TAM 3896, desça para nível 050. 050, TAM 3896.